logo eu, o desapegado. Logo eu, que tinha um coração blindado. Logo eu, que machucava sentimentos. Tô aqui, provando do próprio veneno. E conversando com as paredes desse apartamento. Agora eu sei como é o gosto do desprezo e da saudade. Tem gosto de duplo malte. Agora eu sei como é o gosto do desprezo e da saudade. Tem gosto de duplo malte. Tô bebendo minha própria maldade. Arrocha, papai. Portão do Arrocha. Logo eu, o desapegado. Logo eu, que tinha um coração blindado. Logo eu, que machucava sentimentos. Tô aqui, provando do próprio veneno. E conversando com as paredes desse apartamento. Agora eu sei como é o gosto do desprezo e da saudade. Tem gosto de duplo malte. Agora eu sei como é o gosto do desprezo e da saudade. Tem gosto de duplo malte. Tô bebendo minhas próprias maldades.